dentro da metodologia, dentro da disciplina. Eu quero que você veja isso aqui, irmão. O primeiro ambiente de cuidado e de comunhão do corpo de Cristo não acontece numa grande reunião da igreja. Acontece nos pequenos encontros que temos. O primeiro ambiente de cuidado, de fortalecimento, de discipulado, de caminhada, acontece nos relacionamentos pessoais. Uma pessoa que entra aqui num culto, num auditório pequeno ou num auditório gigantesco, ela tem o primeiro contato com esse acontecimento. É capaz de entrar ali e ninguém poder cumprimentar, poder perguntar e sair e continuar incógnita, desconhecido. Mas no relacionamento pequeno, essa pessoa vai ser envolvida. Então eu não posso imaginar que numa vida de religiosidade, onde eu entro, numa catedral, numa igreja, num lugar, num templo, num evento, num episódio, eu vou ter comunhão com o corpo. Eu estou me congregando aonde? Ah, eu vou numa igreja aí, olha, mas é bom porque ninguém me conhece, então eu entro e saio tranquilo, sabe, eu gosto assim. Oh, sem vergonha, você não quer compromisso com o Senhor? Você quer poder sentar rapidinho, na hora que pingar uma bênção, você agarra e zim, vai embora. Mas se tiver que perguntar o nome, sentar perto, reunir numa sala com os três ou quatro só, não, aí o negócio começa a apertar, porque agora eu vou ter que me comprometer. Eu vou ter que falar que volto amanhã, e eles vão pegar meu telefone, e eles vão querer saber, e aí vai me ligar, eu não estou querendo muito compromisso, Ou uma vez uma pessoa veio aqui, olha, eu quero frequentar aqui, mas eu não quero compromisso. Irmão, fica à vontade, pode vir, pode assistir os cultos, pode participar. Amém, Deus vai te guiar. Essa pessoa nunca mais conseguiu voltar e eu nunca consegui ir atrás dessa pessoa. E um dia eu falei, Deus, eu precisava ir atrás dessa pessoa. O Espírito falou assim, não te preocupe, Ele determinou o padrão de relacionamento. Eu não quero compromisso. Mas se nós começarmos a conhecer uns aos outros, a andarmos mais perto, nós vamos estar no primeiro ambiente de comunhão e de cuidado. E nós estabelecemos os pequenos grupos, as células, como esse ambiente de cuidado. O segundo ambiente é a vida de comunhão e crescimento nos cultos, na escola de discípulos, no discipulado pessoal, no aconselhamento pastoral, no testemunho, na frutificação. Tem irmãos que nos ligam até para falar, olha, eu estou viajando esta semana. Ore por mim. Só pelo prazer de dar uma satisfação e de pedir uma oração. Vai com a bênção do Senhor. Vai voltar com a bênção do Senhor. Vai crescer porque está se vinculando ao corpo de Cristo. É aconselhamento. Pastor, irmão, irmã, pastora. O que a Bíblia diz, o que o Senhor me diz, o que a palavra de Deus diz, eu quero saber, eu quero pôr minha vida no trilho do Senhor, no centro da vontade dEle, pastoreamento, cuidado, submissão, obediência à palavra do Senhor, o ambiente da vida da igreja, os cultos, horário, adoração, serviço, disposição para adorar o Senhor. Enquanto alguns falam assim, ah, não gosto dessa música. Senta e fica. O negócio é o seguinte, eu gosto depois da mensagem. Até gosto da mensagem. E quem que é? Não é o pastor sócio, não? Ah, não, então não, então não vou não. Ah, meu Deus, pastor, não é o pastor sócio? Ah, eu vim aqui só por causa do pastor sócio. Não é ele, então bom, a gente fica aqui mais uns 5 minutos, depois a gente fala assim, vai assim. Até na hora que eu vou fechar os olhos para orar, a gente sai. Irmão, você estiver atrás de mim, meu irmão, se você vai se frustrar. Mas se você estiver atrás da palavra do Senhor pode usar qualquer um. Não, mas é porque eu não gosto da palavra, eu não gosto de música, eu não gosto de música, eu não gosto, sabe, eu não me sinto bem, é muita cantoria, som alto, eu não posso com som alto, oh, meu Deus. Não, quando é o pastor sócio, eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir a música. Mas se for outro que está dirigindo, assim, sabe que assim, aquele negócio, eu não me relaciono, eu não me dou bem, sabe? Aquela coisa, assim, vocês entendem, né? Ô, sem vergonha. Você não vem aqui para fazer uma coisa que gosta para si mesmo. Você tem que entender, esse é o melhor momento do culto, onde eu vou ofertar louvor e adoração ao meu Deus, junto com meus irmãos. É verdade, irmão. Por isso a vida da igreja, culto, escola para estudar a Bíblia, discipulado pessoal, aconselhamento pastoral, testemunho, frutificação, eu preciso disso. Próximo gráfico, irmão. Agora veja bem, irmão. Cada discípulo e visitante, cuidados pelo líder e pelos discípulos de uma célula, semanalmente, em amor, serviço e ensino bíblico, vinculado no corpo de Cristo, nos cultos, na escola de discípulos, naquilo que é possível você ir crescendo em comunhão, irmão, vai tendo crescimento da vida com o Senhor, casais, solteiros, crianças, e cada um deles com seus desafios, questões, dificuldades, problemas, vão sendo inseridos na vida do corpo e vão experimentando Deus transformar isso. Vou te dar um exemplo mais simples, mais claro. Uma pessoa que vem com seu problema, com a sua luta, com o seu desafio, e é apenas um frequentador de igreja, não se vincula nos pequenos grupos para ter comunhão verdadeira, não participa do culto como uma oferenda pessoal a Deus. Ele até traz o seu problema. Oh, pastor, eu preciso daquilo, me ajuda, oh, pastor, o que eu faço? Oh, meu Deus, eu preciso de um conselho. Mas ele nunca alcança vitória. Pode anotar isso e pode fazer sua pesquisa. Todas as pessoas dentro de uma igreja que estão sempre lamuriando seus problemas, os anos passam e as mesmas coisas, as mesmas picuinhas, são as pessoas que nunca se vinculam ao corpo. Só frequentam. Mas nós podemos ouvir aqui vários testemunhos de pessoas que tinham uma vida realmente terrível, difícil, e vieram mesmo, ó, pastor, eu preciso de ajuda, ó, minha vida está difícil, mas começaram a se vincular no corpo, ter relacionamento, caminhar, crescer, comunhão com os irmãos, oração, culto, adoração, serviço ao Senhor, lá na célula, lá na igreja, no culto, e começaram a vencer, a ter vitória do Senhor, porque as vitórias do Senhor não são fruto de Deus nos atender por misericórdia. As vitórias do Senhor são fruto do Espírito crescendo dentro do nosso espírito, e o Espírito das trevas não tendo lugar na nossa vida, e o reino de Deus se estabelecendo, e a gente vai começar a experimentar de vitórias, família, casamento, criação de filhos, finanças, testemunho, frutos, vai ter vitória. Mas se não está vinculado nesses dois ambientes, irmão, nós vamos orar, nós vamos aconselhar, nós vamos caminhar junto, mas vai ser uma vida de altos e baixos. Porque se não se submete à simples comunhão com o corpo, nunca vai se submeter aos preceitos e mandamentos do Senhor que geram vitória. Porque não vem por milagre assim, mágico. Vem por obediência à palavra. Vem por caminhar nos trilhos do reino de Deus. E esse caminhar começa com um vínculo verdadeiro com o corpo de Cristo. As células, os pequenos grupos, são a oportunidade que Deus nos dá para deixarmos Ele cuidar de nós. Você está entendendo isso, irmão? Talvez você não possa ainda estar frequentando uma célula. E não é porque você não frequenta a célula que você está fora da bênção, viu? Eu te falei. Porque não é um método, não é uma regra, é um princípio. Estou vinculado no corpo, quero crescer. Esse ano eu estudo de noite, Senhor, mas o Senhor vai providenciar alguma coisa que quando eu menos esperar, eu vou estar mais, tendo mais tempo para cultuar o Senhor com os meus irmãos. Amém, Senhor. Senhor, eu não posso por causa da minha dificuldade no transporte. Senhor, então eu limito, não tenho como estar sempre. Mas, Senhor, eu estou vinculado ao corpo. Eu quero me alimentar. Quando eu estou, eu quero me alimentar. Quando eu posso, eu busco. Senhor, eu estou em comunhão. Senhor, eu quero. Pode ter certeza. O Senhor vai fazer tudo o que for necessário para você ter o seu transporte, sua locomoção, sua facilidade, sua vitória, seu tempo, sua condição, seu recurso, para você estar cada dia mais envolvido com o reino de Deus. E não é atividade, é vida no altar do Senhor. Não é apenas fazer coisas, mas é servir ao Senhor com alegria e produzir frutos para o reino. Senhor, eu preciso entender isso, eu preciso de mais tempo na Tua presença, eu preciso de mais tempo, Senhor, com o Senhor vinculado ao corpo de Cristo, eu preciso e eu quero, Senhor.